3520. Ah, escuta. Chame o centro Recife nas frequências 2085 até na 2545. 2085, 2545, boa. Chame o centro Recife nas frequências 251 na antena 3325. 513325, 1173. 5557. Bom dia, Charlie, confere a proposta cópia. Pesado, Salvador, Campinas, via Alpesuru 16, Rio de Rio 360, Pedra Tael, Oleira, pode ser direto, Bridge, 87, Terovia, após conforme a rota. Decola pistão 90, primeira curva direita, transponder 5015, e controle Salvador, 119.35. Pode pronto, David 557. Identificação, desça para luz meu pé, o time tem Salvador 1014, chegando a mais. 972, beleza, estabilizado. Vai reportar com estabilizado, 972. Bom dia, Gol no 161, para Guarulhos, eu tenho nível 360 já autorizado, o senhor copia? Ok, o 161 autorizado então para Guarulhos, nível de voo 360, decola na cabeceira 10, com curva direita, inicialmente a subida da EL, até a posição Leda, pois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Persolo 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme a rota do plano. O transponder é o 5020, o controle apenas em 119.35, QTG. Informação Delta confere, correto cotejamento, chame pronto para o acionamento no 10. sintonizando o voo no 972. 972, complete a aproximação LF, destino 2, Salvador. 195. Qual a frequência? 195? 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1972. 1972, bom dia, avistado, cheque o trem, o vento é calmo, o altímetro no 0 no 4, autorizado pouso na 1-0, atenta a pista molhada ainda, ok, sente a pista molhada, tem o trem baixado, checado e livre pouso, gol 972. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 0 no 4, trip. Uno 972 no solo, os 17 ao livrar à direita, taxi na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette. táxi via pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 10, altímetro I14. Chame quando pronto para a decolagem 355157. Sete, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 030 graus com 2 nós. Uno 972, ingresse via Juliette para o portão Uno Uno. A partir do portão 612, o senhor seguirá a viatura Follow-me da Infraero até o Uno Uno, ok? Afirmativo, vento 030 graus com 2 nós, livre a sua decolagem, 355557. 4557, decolou os 24, chame o controle em 119 decimal 35 e tenha uma boa noite. 10935, igualmente, senhor Ricardo, 557. Controle, boa, 5557, trip. Trip 5557, contato radar regular, em subo hotel 360, pós 2000, direto Leda. Pós 2000, direto Leda, 5557. Controle 5557, se possível você de coordenação para voar direto ao bridge. Aqui abaixo. Confirme para 5557. Aguarde. Claro, aguarda, graças. Trip 5557, autorizado o bridge. Bridge 5557. Alívio táxi, contornando o pátio 1 após Índia para o ponto de espera. Na 10, voo altímetro no 014, chame pronto para a decolagem. O voo 1161. 5557, poderia realizar uma chamada em 234? 234, 161, está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é calmo e o altímetro permanece 1014. Chame Recife agora, 251, antena 3325, bom voo até a próxima. Decolou aos 34, chame o controle em 119 decimal 35 e tenha um bom dia. Controle agora 035, 1161, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1161 da El Leda, cruzando 1800. Contato na Darranda Colagem, submateu 360, posso cruzar 2000 direto Leda. 360 direto Leda, gol 1161. Boias, nível 360, a pista em uso é 10, decola com curva.